Aí, é o Dom, se o RS tá em casa, é um privilégio, pra mim é um privilégio. Essa madruga ainda é longa, é, mas nada mais me assombra. Eu acertei o caminho, mas na maioria das vezes continuo sozinho. Pode crer. Um filho único no mundo, fascinado por esse submundo, onde o planeta é só dele, aqui o ômega é Mercedes. Poucos amigos, todos garantindo que o futuro incerto vai ser seguro. Ao lado dele sou forte feito um muro. Privilegiado nesse bairro pacato, mesmo sem muita grana, eu tô resguardado. Só quero ter motivos pra seguir em frente, levando a minha vida de modo diferente. Voando baixo, renovado, privilégio, eu abraço. Voando baixo, renovado, privilégio, eu abraço. Agora a vida me abraça, mas qualquer dia ela me larga. Não gosto muito de aventura, mas é bem melhor que amargura, sem dúvida. É, então me arrisco por ti, então me arrisco por mim. E se um dia eu me iludir, o quê? Ainda não será o fim. Por quê? Porque minhas férias não acabam aqui todo dia. É noite de sábado. E todos querem me odiar, mas os verdadeiros sempre vão me amar. Princesa, eu vou te amar, e assim será. Teu sorriso é um privilégio que veio purificar. Eu conheço essas ruas e é tão natural. Só quero ser eu mesmo, falar minha real. Voando baixo, aqui na terra, renovado, me sinto novo. Privilégio, tá com vocês, teu abraço, teu abraço. Voando baixo, voando baixo, renovado, privilégio, é um privilégio, teu abraço.